lá, vamos cantar. Tra lá lá, tá bom a beça, tra lá lá, vamos cantar. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. Tra lá lá, que gente é essa? Tra lá lá, que gente má. Tra lá lá, que gente é essa? Tra lá lá, que gente má. Da carrocinha pularam três cachorros de uma vez. Da carrocinha pularam três cachorros de uma vez. Tra lá lá, tá bom a peça, tra lá lá, vamos cantar. Tra lá lá, tá bom a peça.